Agora, na Cultura FM, Violão, com Fábio Zanon. O violão brasileiro. Nossos intérpretes. Turíbio Santos. O final dos anos 50 e início dos anos 60 são um período de ouro da história brasileira recente. No âmbito da música clássica, é o violão que se destaca neste período. O país inteiro tocava violão e os solistas que emergiram deste ambiente favorável fizeram do Brasil um exportador de craques. À frente deles esteve este maranhense, nascido em 43. Primeiro brasileiro a vencer um concurso internacional, consagrado em quatro continentes, inspiração para inúmeros compositores, promotor da convivência harmoniosa entre o clássico e o popular, curador cultural, cavaleiro da Legião de Honra na França, oficial da Ordem do Cruzeiro do Sul no Brasil, Turíbio Santos. Não, eu vim para o Rio muito pequeno. Eu vim para o Rio com 3 anos e meio, 4 anos por aí, mas a minha origem violonística está em São Luís, porque antes mesmo de eu nascer, meu pai já tinha discos de André Segovia, já tinha discos de Lermando Reis, aqueles 78 rotações, e ele ficava tocando, ele era seresteiro. Então, desde pequeno, eu sempre tive um violão próximo ou muito perto. Diz até meu pai que eu quebrei meu primeiro violão com 2 anos de idade. Puxei o violão que estava em cima do armário e meu violão foi para o brejo. Antes de eu nascer, Barrios passou por São Luís do Maranhão, estava fazendo uma turnê, e lá no Teatro Arthur Azevedo tinha pouquíssima gente. Então meu pai, muito angustiado com aquilo, ele foi na Praça João Lisboa, que é uma praça principal lá de São Luís, ao lado, recolheu todos os amigos e conhecidos e trouxe para o teatro para formar um público pelo menos decente para ouvir Agustín Barrios. Ouvimos de Turíbio Santos a Valsa de Arthur Azevedo, que é o movimento da Suíte Teatro do Maranhão, interpretada pelo autor, aliás, uma faceta pouco conhecida, de Turíbio Santos como compositor. O estudo de violão começou porque minhas irmãs estudavam com Francisco Amaral. Até um dia que minha mãe perguntou: você não quer estudar violão? Eu disse: ah, quero, quero sim. Francisco Amaral era um professor do Rio de Janeiro celebérrimo, porque ele andava, percorria todas as ruas de Copacabana, era um careca baixinho, com o violão nas costas. Então, aquela entidade em Copacabana, né? Depois desta fase inicial, Turíbio Santos estudou com Antônio Rebelo, uma figura histórica, por ter estudado com Quincas Laranjeiras e ter sido professor, além de Turíbio, de seus netos, Sérgio Eduardo Abreu, que formaram também um duo muito célebre. A personalidade de Antônio Rebelo. Preciso dizer que Antônio Rebelo, ele foi proprietário de um açougue que ficava na Rua Bolívar, no coração de Copacabana, defronte do cinema Rox. E as mãos dele eram pavorosas, quer dizer, a última falange era dura, todos os dedos, de tanto lidar com a machadinha, com todo aquele corte de carne muito pesado. E era uma pessoa extraordinária, ele era um fã da logosofia, ele era um, na realidade ele era um filósofo. Ele tinha uma preocupação enorme com a beleza da sonoridade. E como didata, ele era um homem incrível, porque ele não queria formar um violonista, ele queria formar uma pessoa. Thank you. Ouvimos de Agustín Barrios, Choro da Saudade, ao violão Turíbio Santos. Muito embora o Rio de Janeiro estivesse repleto de grandes violonistas populares, o Brasil ainda não tinha uma forte referência no violão clássico e os visitantes estrangeiros ainda eram um pouco raros. Turíbio Santos, quem foi a sua inspiração para uma visão mais ortodoxa do violão clássico? Você conhecia algum violonista capaz de tocar uma suíte de Bach ao violão, por exemplo? Oscar Cáceres, sem dúvida, porque eu vi de perto, né? É lógico que outros grandes músicos passaram. Então, acabamos de falar mesmo de Agustín Barrios. Claro. Quando a gente vai ver, quer dizer, lá longe Barrios. Mas eu não vi Barrios, eu vi Oscar Cáceres tocando no Rio de Janeiro. E para mim foi uma descoberta, porque aquele era o concertista. E com Oscar Cáceres eu nunca estudei formalmente. Na realidade, a gente armou logo um duo de cara, mas eu considero ele meu professor, porque aquele professor que te atinge aos 63 anos de idade, ele te atinge ainda. Turíbio Santos, qual a sua meta como professor? Jogar o aluno na piscina e ele sair nadando sozinho. Isso, para mim, é fundamental. Aliás, até que ele nade também, porque faz muito bem para a saúde dos violonistas. Estão sujeitos a tendinites e outras coisas que o instrumento provoca. Eu acho que todo músico tem que ser capaz de contar e dizer o nome das notas. Parece uma coisa banal, corriqueira, mas não é. Ouvimos de Joaquim Rodrigo o primeiro movimento da Tonadilha para dois violões, interpretado por Turíbio Santos e Oscar Cáceres, em duo de violões. Eu acho que, além da garra que a gente tem, da vontade de fazer as coisas, é preciso uma grande dose de sorte, encontrar as pessoas certas. E eu tive a sorte de, logo no começo, encontrar duas pessoas extraordinárias. Uma foi Arminda Villa-Lobos. Arminda Villa-Lobos, que me ouviu numa conferência, e a Arminda me ouviu tocar e me convidou para gravar os 12 estudos. Isso daí foi um impacto brutal, entende? Eu tinha 17 para 18 anos, eu quase caí duro, né? Ela me convidou dentro do Museu Vila Lobos, ela estava na mesa, ela disse, vamos gravar nos 9 estudos que Segovia não gravou? Eu disse, vamos, então por que não gravamos 12? Então pronto, vamos gravar os 12, aí 9 meses depois o disco estava pronto. Isso daí foi fundamental, isso aconteceu em 1962 e eu tinha 19 anos. Neste meio tempo, Turíbio Santos fez a sua estreia formal em São Luís, sua cidade natal. Entra aí a personalidade do Hermínio Belo de Carvalho, que ele dirigia uma espécie de associação de violonistas e tal coisa. Então ele fez uma... organizou um concerto à minha revelia. O Hermínio pegou, escondido, o programa desse concerto e organizou um na ABI um mês depois. Então, quando eu cheguei no Rio, eu me deparei com a seguinte realidade. Ó, tá aqui o mesmo programa, você vai tocar na ABI, e só que tem uma lista de pessoas te apresentando. No verso do programa tinha opiniões de Jacó do Bandolim, Maria Luísa Nido, Radamés Inhata, ali, Antônio Rebelo. Quer dizer, le fait accompli. Ouvimos de Antônio Lauro a valsa venezuelana número 3, Natália, interpretada por Turíbio Santos. Eu acho que música é muito parecido com amor. A gente fala o amor ao instrumento, o amor à música, mas o amor compreende dois fatores essenciais, o afeto e o respeito. Entende? Quando essas duas condições se juntam, quer dizer, o afeto que você tem pelo que você faz, mas se você não tiver o respeito junto, a produção... Não vai ser tão boa. E se você tiver o respeito e não tiver o afeto, fica gelada. Quando eu cheguei na Europa, eu cheguei com um projeto. O projeto era realizar essa relação com o violão e com a música. E, lógico, nela havia espaço para a música brasileira, havia espaço para o choro, havia espaço para a música clássica. Thank you. Ouvimos do compositor uruguaio Alfonso Broqua, Ecos del Paisaje, que é o primeiro movimento da suíte Evocaciones Criollas, tocado ao violão por Turíbio Santos. Julian Brin deu o primeiro curso dele em Dinton, Wiltshire, na Inglaterra, e Segovia deu o último dele em Santiago de Compostela. E eu assisti os dois em menos de um mês. Isso daí foi uma bênção, foi um troço incrível. Foi muito emocionante ver Segovia de perto. Outro dia eu vi uma fita gravada em 1965 das aulas com Segovia. E eu não estou na fita. Turíbio Santos. Embora Segovia tenha me tratado muito bem, com muita cordialidade e tal coisa, e eu não estou na fita pelo seguinte motivo. Segovia tinha maneira de interromper as pessoas. Você começava a tocar ali, oiga, momento, não sei o quê, e parava. Eu achava aquilo de uma brutalidade, de uma grosseria. Eu não aceitava aquilo de jeito nenhum. Aí me chamou para tocar. Eu fui tocar o Fandanguilho de Turina e, por sorte, Deus aí pousou a mão aqui no meu ombro, me ajudou. Eu comecei a tocar. Você sabe como começa a percussão. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pim, pam, pam. Aí eu, você agora vai dizer, oiga, um momento, cavalheiro. E eu não parei. Eu continuei. Aí ele, oiga, oiga, e eu, tum, tum, tum, tum, tchim, tchim, tchim, tchim, tchim, tchim, e continuei. Aí ele de repente silenciou, e eu fui até o fim. E você sabe que no fim não tem aquela escala diabólica, que outra vez Deus me ajudou, botou a mão no ombro e saiu feito uma bomba. Aí os garotos levantaram e aplaudiram de pé. Foi uma verdadeira mini-revolução. Uhum. Aí ele marcou um encontro comigo. Marcou um encontro comigo, eu dei de presente para ele o disco dos 12 estudos. Aí ele perguntou, oiga Santos, que toca na próxima vez? Eu disse, eu estudo 11. Porque todo mundo tocava só o repertório dele, aquele repertório Ponce, bem segurando. Ele gravava, né? É, eu disse 11, ele nunca mais me chamou. Thank you. Ouvimos de Joaquim Turina, Fandanguillo para violão, interpretado por Turíbio Santos. No ano de 65, Turíbio Santos sagrou-se vencedor do importantíssimo concurso de violão de Paris. Seria um equivalente a uma Copa do Mundo do violão na época e Turíbio foi o primeiro brasileiro a vencer um concurso internacional de violão. Aconteceu um episódio hilário, mas muito engraçado mesmo. Eu ganhei o concurso, aí passei um ano em Paris, voltei ao Rio de Janeiro e, enquanto eu estava em Paris, um amigo meu, que tinha uma lojinha de música chamada Toda Música, no Rio de Janeiro, ele telefonou para minha mãe e disse, olha, dona Neide, eu consegui um concerto no Teatro Municipal para o Turíbio. Assim, vamos fazer a volta dele em grande estilo. Ok, Mário Montenegro. Só que ela não sabia que o Mário Montenegro andava numa fase delirante. Então, ele não tinha conseguido nada objetivamente. E quando ela soube, ela ficou tão revoltada, porque ela já tinha contado para todas essas amigas, que ela foi lá e organizou o concerto. Pronto. É negócio de mãe mesmo, negócio de mãe. Aí, quando eu voltei, eu toquei pela primeira vez na volta para o Municipal lotado no Rio de Janeiro. Ouvimos de Gaspar Sanz a suíte espanhola para violão, interpretada por Turíbio Santos, uma gravação feita para a BBC inglesa logo depois da sua vitória em Paris, e mostra sua solidez de preparo, o estilo direto e dinâmico e a sonoridade potente que se tornaram a marca distintiva de Turíbio Santos. Turíbio Santos, depois dessa vitória, permaneceu morando em Paris por 10 anos, ensinando num conservatório da cidade. Olha, eu morei direto, quer dizer, embora viesse ao Brasil todo verão, 10 anos. E depois mais 10 anos eu tive na França o tempo todo, embora morasse no Brasil. Quer dizer, a França era a minha base comercial, era a base de tudo, porque eu gravei 18 discos lá para a Erato, que era a companhia mais pujante, e aí decidi voltar para o Brasil. Mas você não volta para o Brasil assim, amanhã eu vou voltar para o Brasil. E aí começaram a aparecer novamente coincidências maravilhosas. É a sorte que eu digo. A escola de música da UFRJ, a antiga Escola Nacional de Música, estava há muito tempo planejando abrir uma cadeira de violão. E eles me convidaram para inaugurar esse curso. Aí aquilo começou a criar âncora para mim no Brasil. Embora eu viajasse muito ainda, até que em 1985 Armindo Villa-Lobos faleceu. E eu recebi um convite para ser diretor. Como eu viajava muito ainda, eu disse, não posso ser diretor, mas aceitei ser assessor da sobrinha, grande pianista, por sinal, Sônia Maria Strutti. Um ano depois, com o centenário do Villa-Lobos, a presidência do IFAM, na época, para a memória e tudo isso, insistiu para que eu fosse o diretor do museu. Então eu aceitei e pensava que ia ser por 3 anos. Esse ano estão completando 20 anos. Graças à gestão de Turíbio Santos, o Museu Villa-Lobos é hoje uma das mais sólidas instituições culturais do país e um modelo do que deveria ser o papel de um museu na preservação da obra de um compositor. Olha, é um trabalho principalmente de equipe, Fábio. E nós criamos um tripé que até agora se mostrou realmente à altura da tarefa. O primeiro é guardar a obra. Isso é essencial. Quer dizer, a obra está protegida. O segundo ponto do tripé era uma coisa que a Arminda fazia questão, lógico, sabiamente, que era a divulgação da obra. E houve um fator muito importante, eu pude pacificar os herdeiros. Como havia uma grande beligerância entre as esposas do Villa-Lobos, para quem não sabe, a primeira esposa foi Lucília Guimarães, que viveu com o Villa-Lobos 22 anos, depois a segunda, a Arminda Villa-Lobos, a Mindinha, que viveu com ele 23 anos. Villa-Lobos foi um gênio em termos de música, em gênio de tudo, mas não foi um gênio em termos de separação. Fez uma separação super desastrosa, onde a primeira esposa saiu muito machucada. A família da primeira esposa e a primeira esposa reteve toda uma parte do acervo e assodava a Mindinha, provocavam. Então, quando eu assumi o museu, eu mandei sinais de paz. Você imagina o que é, um dia eu estou lá no museu, chega um parente da família e disse: ô Turíbio, eu tô com alguma música do Villa-Lobos aí. Aí eu desci imediatamente, primeiro andar da casa, do casarão lá, fui ver, tinha um Fusca, abrimos a frente do Fusca e tinha uma pilha, assim, quase 2 palmos de música, tudo papel original. E dentro desses papéis originais, toda a obra de violão. Se eu não tive um ataque cardíaco naquele dia, não é isso que vai me matar, entende? Vai ser outro tipo de... E depois eles ofereceram o violoncelo. Thank you. ouvimos de Heitor Villa-Lobos o terceiro movimento Allegro non troppo do Concerto para Violão e Pequena Orquestra, interpretado por Turíbio Santos ao violão, acompanhado pela Orquestra de Câmara Jean-François Paillard, regida por Jean-François Paillard. Eu estava na França, vivendo na França, eu observava, engraçado, a França tem um repertório para violão que não é tocado. Aí então, trabalhei esse repertório, toquei Jolivet, Darius Milhaud, Henri Sauguet. Ouvimos de Henri Sauguet, Soliloque, homenagem a Manuel de Falla, tocado ao violão por Turíbio Santos. Neste momento, Turíbio achou que era possível fazer uma conexão entre a França e o Brasil e promover a música dos compositores brasileiros através de encomendas. Está na hora de fazer isso com os brasileiros, dar uma cutucada neles, e o primeiro que eu cutuquei foi Edino Krieger. entende? O Edino Almeida Prado, Malos Nobre. Radamés Nhátala escreveu para Turíbio Santos a Brasiliana número 13, que se tornou um sucesso instantâneo. Eu estreiei a Brasilianas em Londres, em Paris, toquei no Brasil inteiro, gravei em disco e editei na Max Estig, trouxe para ele. Ele ficou felicíssimo. E aí ele me telefonou, o que mais vamos fazer? Aí eu disse para ele, Radamés, está faltando alguma coisa do Nordeste, entende? No nosso repertório. Passou uns tempos, ele ligou, disse, tem a pequena suíte. Aí novamente eu fiz a mesma coisa, o mesmo procedimento, e a música do Radamés emplacou. Edino Krieger tocam muito. Agora, como você disse, outras foram, aí foi uma coisa democrática, porque todas foram estreadas da mesma maneira. Ouvimos de Radamés Nhátala o terceiro movimento, Frevo, da Petite Suite, tocado ao violão por Turíbio Santos. Um dos discos mais festejados de Turíbio Santos e aquele que marca uma transição entre o repertório clássico mais radical e a música instrumental popular do Brasil é Choros do Brasil, que foi um grande sucesso tanto na Europa quanto aqui no Brasil. Lá no Brasil tem uma música chamada Choros, que eu tenho muita vontade de fazer um disco. Então, o diretor da Rato, Michel Garçon, ele me disse, faz o que você quiser, a gente apoia. Aí eu fiz o primeiro disco de choros, com um conjunto chamado Choros do Brasil. Aí fizemos o primeiro disco, na capa linda, e eu fiquei felicíssimo de ver aquela capa nas lojas da França, Choroso do Brasil, porque o título foi o mesmo, só com a pronúncia de lá. Thank you. Ouvimos de Nicanor Teixeira, Carioca número 1 e 2, interpretado por Turíbio Santos ao violão, acompanhado pelo grupo Choros do Brasil. Turíbio Santos é responsável pelo renascimento do interesse pela obra de João Pernambuco, que ele retirou de fontes antigas e editou em edições modernas. Olha, o João Pernambuco é o seguinte: o Jacó do Bandolim tinha no arquivo dele uma série de músicas que ele me deu de presente. Com essas músicas em casa, eu fiquei, já tinha gravado algumas, ouvi fitas do João Pernambuco que o Ronael Simões me mandou, então fiz uma espécie de versão minha do que seria o ideal para violão. Ouvimos de João Pernambuco o Choro Graúna, interpretado por Turíbio Santos, acompanhado pelo grupo Choros do Brasil, composto por Jonas ao cavaquinho, Rafael Rabelo ao violão 7 cordas, João Pedro Borges ao violão 6 cordas e Chaplin na percussão. Nossos agradecimentos a Turíbio Santos por nos conceder o privilégio dessa entrevista e por fornecer gravações para o programa, bem como a Ricardo Dias. Se quiser enviar seus comentários, por favor, escreva para o e-mail violão@culturafm.com.br. Muito obrigado e até o próximo programa. A Cultura FM apresentou Violão, com Fábio Zanon. Gravação e montagem, Almir Amador. Produção, Gláucia Molina.